coração. Meu carnaval é alegria, que o mundo todo contagia. Sou imperatriz, a voz dessa nação, um grito forte que ecoa em oração. Meu carnaval é alegria, que o mundo todo contagia. De um clarão surgiu nosso planeta, a divina criação do mundo. Terra, água, fogo e ar, os elementos da vida. O homem começa a destruição, o bem e o mal, eterno conflito. Emanadamente, o poder infinito. Sou imperatriz, a voz dessa nação, um grito forte que ecoa em oração. Sou imperatriz, a voz dessa nação, um grito forte que ecoa em oração. Meu carnaval é alegria, que o mundo todo contagia. Fé num ser maior que nos conduz, que Deus nos proteja da destruição, nos livrando da fúria do ar, conduzindo à preservação. A energia da vida, um furacão na avenida. Eu sou a força que emana, balança imperatriz, balança. A energia da vida, um furacão na avenida. Eu sou a força que emana, balança imperatriz, balança. É hora de reflexão, lutar pela paz e ensinar o amor. Com a força da fé, os mares avançar, proteger a natureza, para a humanidade assim salvar, esquecendo a fúria dos titãs. Aquecimento, inundações, castigo que o homem semeou. A hora é essa, um grito de alerta, resgatando a consciência. A hora é essa, um grito de alerta, pra salvar nosso planeta. Sou imperatriz, a voz dessa nação, um grito forte que ecoa em oração. Meu carnaval é alegria, que o mundo todo contagia. Sou imperatriz, a voz dessa nação, um grito forte que ecoa em oração. Meu carnaval é alegria, que o mundo todo contagia. Sou imperatriz, a voz dessa nação, um grito forte que ecoa em oração. Meu carnaval.